meu CEP estou. Oh, oh, oh, oh. Na rua com meus manos eu CEP estou. Respeito que me faz ser o que eu sou. Yeah, incentivo. Londrina recaindo escassez. Muita gente criticando, mas no fundo o que cê fez não foi dessa vez, talvez tente de novo. De melhoria não é só rima que eu faço pelo meu povo. De um lado consumidor consome vaidade, do outro lado é da armada com 10 anos de idade. É comodidade ou falta de conhecimento. Eu não digo de alimento, sim a miséria do pensamento. Tá escasso em Londrina o sentimento verdadeiro. É o amor se cala quando alguém tem mais dinheiro. É o Brasil tipo puteiro, é sujo feito poeiro. Poucos vão na carruagem, muitos vão no bagageiro. Critico o dia inteiro, é isso que tão dizendo. Sou da overdose, desde antes combatendo. Olha onde eu vim, da onde que eu vim, sei que constou. Respeito o que me faz ser o que eu sou. Na rua com meus planos eu sempre estou. Na rua com meus manos eu sempre estou. Respeito o que me faz ser o que eu sou. Incentivo. Povo que chora, hora pede muita glória. Só cê vê vitória nas histórias de quem chora. Sonhar não é tudo, nada justo e tudo justo. Perante vidas, quantas mortes tão de luto. O tempo é curto, justo, susto que percebo. Só se vê capote no pinote do parceiro. Tô o tempo inteiro com lavares nas esquinas. Encontra minas sonhadas com vaselinas. Chamada de pinas, movidas a piras. Quanto que mira, admira, mas não é zafira. Mentira, retira, tiras, que estava lacrando. Vozes colava, cantava, só de vez em quando. Mais adequado, vamos continuar trombando. Ódio e prato, matado no centro do mato. Quanto mata meu povo, está se matando. Quanto tô de bobeira, sabendo que tão mercando. Da onde que eu vi, sei que constou. Respeito que me faz ser o que eu sou. Na rua com meus planos eu sempre estou. Na rua com meus manos eu sempre estou. Respeito que me faz ser o que eu sou. Incentivo. Da onde que eu vi, sei que constou. Respeito que me faz ser o que eu sou. Na rua com meus planos eu sempre estou. Família ML, pessoal. Na rua com meus manos pode vir, pode chegar. Respeito que me faz ser o que eu sou. Pode vir, eu vou chegar. Incentivo. Noiado se dá mangada na quebrada, não tem vez. Amanhece furado antes do 16. São Jorge, São Fernando, Vasco chega malaco. Veneno alastrado nos barracos, então é mato. Pique, Notorious Big, Mel que fez o beat. Lance minha capela e o Samu lança o drumming. Todas as garotas VIP, chega te pede um drink. Nacional, frigobrado, barraco de madeirite. Gueto que chega chique, visito minha plateia. O clamor da fome virou um grito de guerra. Por aqui é sem chance, oportunidade fácil. Mais um guerreiro visitando o patronato. Bem alto, grito o coração do poeta. Aquele que respira esperança na janela. Transpira alegria, suspira a realidade. No mar de pila trágico, gotos de humildade. Na noite, tiro de monte. Quem mata é a nove. Quem raja de Glock se envolve. Pois veja, se encontra no caixão ou jurão. Que buscava fama pelo sangue dos irmãos. Quem diz que a malandragem é só ficar matando os outros. Hoje tem lembranças do fulano que foi morto. Louco chega ali do ex aí a malandragem. Cheguei aos 28 com a cara e a coragem. Inexplicável, os caras se perdem na noia. Maldade na quebra, atitude guela. Vi louco, os homens joa de prender. Mó faia, apontar uma 12 pra um bebê. Senhora se comove, morte tem na norte. Tipo Lala Sul, Leste Oeste, sei que tem farinha pack. Carece que a responsa predomina em ponta a ponta. Daqui várias bronca, penas quem consta. No rosto das tiazinhas é que desabocha a flor. Pois é o seu humilde riso que sufoca a dor. Anarquia na favela, desordem tem de monte. Mite a Jesus, o verdadeiro super-homem. De maior estilo capital, inicial até o final. Lado a lado, roverá o canibal. A arte do céu ao que salva a criança. Então favela canta. Da onde que eu vi, sei que constou. Respeito que me faz ser o que eu sou. Na rua com meus planos eu sempre estou. Na rua com meus manos eu sempre estou. Respeito que me faz ser o que eu sou. Incentivo.